Capítulo 10. Quem me serve precisa seguir-me. João 12, 26. Era quase meia-noite quando a reunião no retângulo terminou. Gray ainda varou a noite lá, orando e conversando com um pequeno grupo de convertidos, que com as grandes expectativas em relação à nova vida, se apegaram ao evangelista com tamanha sensação de impotência que o impossibilitava de deixá-los. Era como se dependesse dele para salvá-los da morte física. Entre esses convertidos estava Rolling Page. Virginia e o tio voltaram para casa por volta das 11 horas e Rachel e Jasper Chase foram com eles até a avenida onde Virginia morava. O Dr. West caminhou uma parte do caminho com eles até chegar à porta de casa e Rachel e Jasper seguiram juntos em direção à casa da mãe dela. Isso aconteceu pouco depois das 11. Agora já era meia-noite e Jasper Chase estava sentado em seu quarto, olhando para os papéis em cima da escrivaninha e pensando na última meia hora com um sofrimento insistente. Ele havia declarado seu amor a Rachel Winslow e ela não havia correspondido. Seria difícil saber o poder do impulso que o motivou a fazer aquela declaração naquela noite. Ele havia cedido aos seus sentimentos sem considerar as consequências, porque tinha certeza de que Rachel corresponderia ao seu amor. Tentou se lembrar da impressão que Rachel lhe causou quando contou isso a ela. Nunca a beleza e a força da jovem o haviam impressionado tanto como nessa noite. Enquanto ela cantava, ele não conseguiu ver nem ouvir mais nada. A tenda estava abarrotada de gente com expressão confusa e sabia que estava sentado ali cercado por uma multidão. Mas as pessoas não significavam nada para ele. Jasper não pôde evitar falar com ela. Sabia que deveria falar quando ambos estivessem sozinhos. Agora que já tinha confessado, ele percebeu que havia se enganado em relação a Rachel ou ao momento oportuno para falar com ela. Sabia, ou pensava que sabia, que ela estava começando a sentir algo por ele. Não era segredo para eles que a heroína de seu primeiro romance havia sido inspirada no modelo ideal que ele tinha de Rachel, que o herói na história era ele mesmo, que eles se amavam e que Rachel não se opunha a isso. Ninguém mais sabia disso. Os nomes e os personagens foram imaginados com uma habilidade sutil que revelou a Rachel quando ganhou de Jasper um exemplar. O amor que ele sentia por ela e ela não se sentiu ofendida. Isso já fazia quase um ano. Naquela noite, ele se lembrou da cena entre eles com todas as mudanças de tom de voz e todos os movimentos ainda presentes em sua memória. Ele até se lembrou de que havia começado a se declarar exatamente no ponto da avenida onde, alguns dias antes, havia encontrado Rachel ao lado de Rolling Page. Ele se perguntou naquele momento o que Rolin estaria dizendo. Rachel, disse Jasper, e foi a primeira vez que ele a chamou pelo primeiro nome. Só hoje me dei conta de quanto eu amo você. Por que eu deveria tentar esconder o que você já sabe? Você sabe que a amo de todo o meu coração. Eu já não consigo esconder isso de você, mesmo que eu queira. A primeira indicação que ele teve de uma rejeição foi o tremor que sentiu no braço de Rachel encostado ao seu. Ela deixou que ele falasse, mas não virou o rosto em direção a ele nem para o outro lado. Ela ficou apenas olhando para frente e sua voz soou triste e baixinha, porém firme, quando decidiu falar. Por que você está me dizendo isso agora? Eu não posso pensar nisso depois de tudo o que aconteceu hoje. Por quê? O quê? Gaguejou ele e depois ficou em silêncio. Rachel afastou o braço, mas continuou a caminhar ao lado de Jasper. Então ele expressou a angústia de quem percebe que está prestes a enfrentar uma grande perda, quando o que esperava era exatamente o contrário. Rachel, você não me ama? Meu amor por você não é tão sagrado quanto qualquer coisa nesta vida? Então ela deu alguns passos em silêncio. Os dois passaram por um poste de luz. Rachel estava pálida e bonita. Ele fez um movimento para segurar o braço dela, mas ela se afastou um pouco. Não, respondeu ela. Houve um tempo em que eu... Não posso responder por aquilo que você não deveria ter me falado isso agora. Foi com essas palavras que ele encontrou sua resposta. Jasper era extremamente sensível e não se contentaria com nada além de uma reação alegre ao seu amor. Não estava disposto a implorar o amor de Rachel. Quem sabe um dia, quando eu me merecer de verdade... Perguntou ele com a voz baixa, mas ela não pareceu ter ouvido. E, embora seguiram para a casa de Rachel, ele se lembrou nitidamente de que nem um boa noite se deram. Nesse momento, enquanto pensava na cena rápida, mais importante, ele se martirizava por ter agido de modo estúpido e precipitado. Não havia considerado que Rachel, tensa e completamente absorta, estava sentindo em relação aos novos acontecimentos na tenda. Mas ele ainda não a conhecia o suficiente para entender o significado da rejeição dela. Quando o relógio da primeira igreja bateu 1h, ele continuava sentado à sua escrivaninha, olhando para a última página do manuscrito de seu romance, ainda inacabado. Rachel foi para o quarto e pensou em tudo o que havia vivenciado naquela noite, com emoções conflitantes. Ela já havia amado Jasper Chase? Sim, não. Por um instante, percebeu que a felicidade de sua vida estava em jogo, em consequência do que havia feito. Depois, foi tomada por um estranho alívio por ter respondido daquela maneira. Um sentimento maior a dominava. A reação das pessoas miseráveis na tenda, enquanto ela cantava, e a presença imediata, poderosa e impressionante do Espírito Santo a haviam afetado como nunca em toda a sua vida. No momento em que Jasper pronunciou seu nome e ela percebeu que ele estava falando sobre o amor que nutria por ela, ela sentiu uma súbita repulsa por ele, como se ele devesse ter respeitado os eventos sobrenaturais que haviam acabado de testemunhar. Para ela, era como se aquele não fosse o momento de pensar em qualquer outra coisa, que não fosse na glória divina daquelas conversões. A ideia de que durante todo o tempo em que estava cantando, com o único desejo na alma de alcançar a consciência daquela tenda cheia de pecadores, Jasper Chase estava indiferente a tudo, pensando apenas no amor que sentia por ela. Deixou-a assustada, como se ambos não tivessem mostrado reverência. Ela não sabia bem por que se sentia assim, mas estava convencida de que, se ele não tivesse se declarado naquela noite, ainda sentiria por ele o que sempre sentiu. Que sentimento era esse? O que Jasper significava para ela? Será que ela havia cometido um erro? Foi até a estante, pegou o romance que Jasper lhe tinha dado. A expressão de seu rosto se acentuava à medida que relia certas passagens que já havia lido tantas vezes e que sabia que Jasper havia escrito para ela. Leu-as mais uma vez. De certo modo, as passagens não a comoveram. Fechou o livro e deixou sobre a escrivaninha. Aos poucos, foi percebendo que seu pensamento estava voltado para as coisas que havia testemunhado na tenda. Aqueles rostos, homens e mulheres, tocados pela primeira vez pela glória do Espírito. Que coisa maravilhosa era a vida, afinal. A completa regeneração revelada aos olhos da humanidade embriagada, vil e degenerada, que se ajoelhava para se entregar a uma vida de pureza e de acordo com os princípios de Cristo. Ah, isso certamente era um testemunho do sobrenatural do mundo. E a imagem de Rollin Page ao lado daquele homem miserável que vivia na sarjeta. Ela era capaz de se lembrar como se ainda estivesse lá. Virgínia chorando com os braços em volta do irmão, pouco antes de sair da tenda. O Sr. Gray, ajoelhado ali perto, e a moça que Virgínia abraçou enquanto sussurrava algo para ela antes de sair. Todas essas imagens da tragédia humana trazidas à tona pelo Espírito Santo e que culminaram lá no local mais abandonado de toda a cidade de Raymond vieram à mente de Rachel. Agora, uma memória tão recente que seu quarto parecia, nesse momento, conter todos os personagens envolvidos e seus movimentos. Não, não, disse ela em voz alta. Ele não tinha o direito de se declarar para mim depois de tudo aquilo. Deveria ter respeitado o lugar no qual deveríamos focar os nossos pensamentos. Tenho certeza de que não o amo, não o bastante, para lhe entregar a minha vida. E depois de ter dito isso, a experiência da noite na tenda voltou a ocupar a sua mente, expulsando todas as outras coisas. Talvez o que Rachel sentia fosse a evidência mais marcante da grande realidade espiritual que agora havia no retângulo. Mesmo depois de conhecer o amor de um homem decidido, aquela manifestação espiritual mexeu mais com ela do que qualquer outra coisa que Jasper nutrisse por ela ou ela por ele. O povo de Raymond acordou na manhã de domingo, bem ciente dos eventos que estavam começando a revolucionar muito dos hábitos comuns da cidade. A forma como Alexander Powers lidou com as fraudes ferroviárias chamou a atenção não apenas de Raymond, mas de todo o país. As mudanças diárias que Edward Norman promovia em seu jornal surpreenderam a comunidade e suscitaram mais comentários do que qualquer evento político recente. A participação de Rachel Winslow nas reuniões do retângulo comoveu a sociedade e deixou todos os seus amigos maravilhados. A conduta de Virginia, presente todas as noites ao lado de Rachel e ausentando-se do habitual círculo de conhecidos ricos e sofisticados, despertava muita fofoca e curiosidade. Além desses eventos que se centravam nessas pessoas renomadas, coisas estranhas estavam acontecendo por toda a cidade, em muitos lares e nos círculos sociais e empresariais. Cerca de 100 pessoas na igreja de Henry Maxwell havia assumido o compromisso de fazer tudo apenas depois de perguntarem o que Jesus faria. E os resultados foram, em muitos casos, ações nunca vistas. A cidade estava agitada como nunca havia estado. O auge dos eventos da semana foram a manifestação espiritual no retângulo e o anúncio que chegou à maioria das pessoas antes do horário do culto acerca da conversão de quase 50 das piores pessoas naquela área, além da conversão de Roland Page, famoso frequentador de clubes e da alta sociedade. Não é de admirar que, sob a pressão disso tudo, as pessoas da primeira igreja de Raymond tenham ido ao culto da manhã de domingo, com uma condição que as deixava sensíveis a qualquer grande verdade. Talvez nada as tenha surpreendido mais do que a grande mudança que havia ocorrido no ministro desde que ele lhes havia proposto imitar a conduta de Jesus. O modo dramático com que pregava seus sermões já não as impressionava. A atitude de autossatisfação, contentamento e despreocupação daquela figura requintada no púlpito foi substituída por outra, que não podia ser comparada com a de seu antigo estilo de pregação. O sermão se tornou uma mensagem. Já não era mais um discurso, era algo transmitido às pessoas com um amor, uma seriedade, uma paixão, um desejo e uma humildade que derramavam um entusiasmo quanto à verdade e não permitiam que o orador se sobressaísse mais do que deveria como a voz viva de Deus. Suas orações eram diferentes daquela que as pessoas estavam habituadas a ouvir. Eram muitas vezes interrompidas e às vezes até mesmo continham alguns erros gramaticais. Quando foi que Henry Maxwell havia orado de forma tão espontânea a ponto de cometer um erro desse tipo? Ele sabia que muitas vezes havia se orgulhado de sua dicção e eloquência, tanto em suas orações quanto em seus sermões. Seria possível que agora abominasse tanto a sofisticação de uma oração pública formal, a ponto de preferir se repreender pelo modo como orava antes? É mais provável que não tivesse pensado em nada disso. O grande desejo de expressar as necessidades e vontades de seu rebanho o deixou indiferente a um ou outro erro que pudesse cometer. É certo que ele nunca havia orado com tanta eficácia como agora. Há momentos em que o valor e a força de um sermão se devem às condições da plateia, não a algo novo, surpreendente ou eloquente nas palavras proferidas ou nos argumentos representados. Henry Maxwell se via diante dessas condições nessa manhã, enquanto pregava contra o funcionamento dos bares, de acordo com o propósito que havia feito na semana anterior. Ele não tinha nenhuma declaração nova sobre a influência maligna da bebida em Raymond. O que havia de novo? Ele não tinha nenhuma ilustração surpreendente do poder da bebida nos negócios ou na política. O que ele poderia dizer que já não havia sido dito tantas vezes pelos defensores da temperança? O poder de sua mensagem nesta manhã devia-se ao fato incomum de sua pregação sobre os bares, além dos acontecimentos que haviam agitado as pessoas. No decorrer de seus 10 anos como pastor, ele nunca havia mencionado a bebida como algo a ser considerado no âmbito de um inimigo, não apenas para os pobres e os inclinados a essa tentação, mas para os negócios da cidade e para a própria igreja. Ele agora se expressava com uma liberdade que parecia indicar a sua completa convicção de que Jesus faria aquilo. No final, pediu às pessoas que se lembrassem da nova vida que havia começado no retângulo. As eleições na cidade se aproximavam. A questão da licença de um funcionamento dos bares seria um tema para debate. O que aconteceria com as pobres criaturas, cercadas pelo inferno da bebida, justo agora que estavam começando a sentir a alegria da libertação desse pecado? Quem poderia dizer até que ponto aquele ambiente tóxico as influenciava? Havia algo que o discípulo, empresário ou cidadão cristão poderia dizer sobre a permissão do crime e das instituições que praticavam coisas vergonhosas? A atitude mais cristã que eles poderiam ter não seria agir como cidadãos neste assunto, combatendo o uso da bebida nas urnas, elegendo homens sérios para os cargos públicos e fazendo uma limpeza na municipalidade? Até que ponto as orações poderiam tornar Raymond uma cidade melhor, se os votos e as ações de fato fossem dados aos inimigos de Jesus? Será que Cristo não faria isso? Que discípulo imaginaria Jesus se recusando a sofrer ou a carregar a sua cruz em relação a esse assunto? Até que ponto os membros da igreja primeira já haviam sofrido na tentativa de imitar Jesus? O discipulado cristão era algo relacionado apenas à consciência, ao costume, à tradição? Onde entra o sofrimento? Ele era necessário para seguir os passos de Jesus quando ele subiu ao Calvário, assim como quando subiu ao Monte da Transfiguração. Nesse momento, o apelo do reverendo era mais contundente do que ele poderia imaginar. Não seria exagero dizer que a tensão espiritual das pessoas havia chegado ao ápice. A atitude de imitar Jesus, iniciada com os voluntários da igreja, estava crescendo como fermento na igreja e Henry Maxwell, mesmo no início de sua vida pastoral, teria ficado surpreso se pudesse medir o tamanho da vontade que seu rebanho tinha de carregar a cruz. Enquanto falava nessa manhã, antes de encerrar com um apelo amoroso aos discípulos, baseado no conhecimento de 2000 anos do Mestre, muitos homens e mulheres na igreja estavam respondendo como Rachel, ao falar de forma tão entusiasmada com a mãe. Quero fazer algo que me custe algum sacrifício. Tenho desejo de sofrer por alguma coisa. Na verdade, Mazzini estava certo quando disse que no final, nenhum apelo é tão poderoso quanto o chamado venha e sofra. O culto terminou. Grande parte das pessoas foi embora e Maxwell, ainda mais uma vez, se viu diante do grupo de pessoas no salão social, como havia acontecido nos 2 domingos anteriores. Pediu que ficassem todos os que haviam assumido o compromisso do discipulado, bem como quem quisesse fazer parte desse grupo. Esse encontro após o culto parecia ter se tornado uma necessidade. Ao entrar e encarar as pessoas ali, seu coração disparou. Havia pelo menos 100 pessoas. O Espírito Santo nunca havia se manifestado dessa forma. Maxwell sentiu falta de Jasper Chase, mas todos os outros estavam presentes. Ele pediu a Milton Wright que orasse. O clima estava repleto de possibilidades divinas. O que poderia resistir a tal batismo de poder? Como eles haviam conseguido viver todos esses anos sem isso? Buscaram se aconselhar uns com os outros e houve muitas orações. Henry Maxwell observou naquela reunião alguns dos acontecimentos mais sérios, que mais tarde tornaram-se parte da história da Igreja Primeira e da cidade de Raymond. Quando finalmente foram para casa, todos estavam impressionados com a manifestação gloriosa do poder do Espírito.